Sete minutos. Nerd. Apenas um trago nesse meu cigarro, olhando pro mar onde me recomponho, fazendo fumaça, vivendo aventuras, perseguindo o blue que corre em meus sonhos. Apenas um trago. Apenas um trago. Apenas um trago nesse meu cigarro, olhando pro mar onde me recomponho, fazendo fumaça, vivendo aventuras, perseguindo o blue que corre em meus sonhos. Apenas um trago. Apenas um trago. Várias formas tem a morte. Quando criança ela veio a fome. Foi por aí que testei minha sorte. Foi assim que perdi o meu sobrenome. Sendo mais fraco da família, ok. Anos de treino com o Zef eu passei. Largue o passado com o sonho eu fiquei. De ver o Oblu nesse azul me joguei. Os peixes de todos os cantos, os ingredientes de todos os santos. Um mar tão lendário, esse é meu plano. Pra ser o melhor cozinheiro, só não está dispersando. Sendo um cozinheiro do tipo, não deixo passar fome nem que seja inimigo. Navegando este board, o tipo foi o início. Rumo a Grand Line junto dos meus amigos. Enfrentamos tritões, piratas marinhos. Onde os reais vilões eram ricos sovinos. O governo destrói, mas isso não viam. Eu não sou um herói, mas matar não faria. Ué, luto com os pés, valorizo os punhos. Uso as minhas mãos somente na cozinha. Sendo um cavaleiro, isso não é tudo. Luto para proteger as mulheres da minha vida. Wow. Por trás da tempera, meu sangue. Por trás da tempera, meu sangue. Sou conhecido como Black Leg, Mr. Prince. Sandy. Por trás da tempera, meu sangue. Por trás da tempera, meu sangue. Sou conhecido como Black Leg, Mr. Prince. Sandy. Longe do navio, do meu capitão. De todos os meus amigos e a preocupação. Que todos estejam vivos até a reunião. Nesse dia foco no banquete, comemoração. Ei, treino todo dia pra me superar. Corri tanto nessa ilha aqui, corro até no ar. Minhas pernas sem o poder de te fazer queimar. Mais rápido que o tritão debaixo d'água. Ei, est-ce que tu parles français? Devrais apprendre, devrais commencer. Madame jour, du je vais gagner. Que tu regardes tu seras la vie. Est-ce que tu parles français? Devrais apprendre, devrais commencer. Madame jour, du je vais gagner. Que tu regardes tu seras la vie. Olha bem, olha bem, olha bem. 7 milhões, os 7 milhões. 30 milhões, recompensas virão. Me querem vivo, casado, mas longe do meu coração. Enfrentando o mundo pelos meus amigos. Eu pulei do barco protegendo isso. Sinto muito por ser um ser insensível. Não devia ter tentado resolver tudo sozinho. Por trás da tempera é meu sangue. Por trás da tempera é meu sangue. Sou conhecido como Black Leg, Mr. Prince. Sanji. Por todos da tempera e meu sangue. Por todos da tempera e meu sangue. Sou conhecido como Black Leg, Mr. Prince. In smoke, Sanji.